mais boi de canga. Não vejo mais xangueador, não vejo mais o tropeiro estalando arreiador. Tudo pertence ao passado, na mente do cantador. Era, era, era boi, era boi, era boiada. E os gritos foram sumindo com a poeira da estrada. Lembrando de antigamente, nos tempos que já passaram, só se encontra nas estradas tropeiros que já tropearam. Só se vê os carreteiros que os bois de canga largaram. Era, era, era boi, era boi, era boiada. E os gritos foram sumindo com a poeira da estrada. Devemos tudo ao progresso, tudo o progresso matou. No lugar de uma carreta, um caminhão carregou. E no lugar do tropeiro, um motorista ficou. Era, era, era boi, era boi, era boiada. E os gritos foram sumindo com a poeira da estrada. Chegaram falando macio, sem sotaque nem estampa, mas com força de gigante, entreveraram cascos e guampas. Carreteiros sem guiada, dando um silêncio nos pampas. Era, era, era boi, era boi, era boiada. E os gritos foram sumindo com a poeira da estrada. Esta revolta que grita aqui dentro do meu eu, boi, carreta, carreteiro, virou peça de museu. Eu grito e bato no peito que a tradição não morreu. Era, era, era boi, era boi, era boiada. E os gritos foram sumindo com a poeira da estrada.